Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Jesus! Aqui é o JP e eu ando com uma moeda de um dólar na carteira. Aqui é o Tucano e eu sinto que tem um pássaro comendo meu fígado todos os dias. Caramba, tá mal. Aqui é o Eduardo Spor e o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Nossa, tu já fez essa. Já fez. Já fez? Já ecoou. Aqui é a Azaghal e eu não gostava do Olimpo. Não gostar do Olimpo? Ah, muita fofoca, eu resolvi sair de lá. Sim, nerds, vamos falar sobre um dos temas mais pedidos dos últimos tempos. Vamos contar as histórias, as indas e vindas da mitologia grega. De nunca o Lambda, Lambda, Lambda foi, fez tanto sentido, né, cara? Ai, meu. Canelada. Canelada. Para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast. Vamos. E Azaghal, adivinha que comemoração nós temos semana que vem? Dia Mundial sem alguma coisa? Dia Mundial... Você sabe. Não. Dia Mundial de alguma culpa. Não, uma culpa, exato. Dia 14 de abril é aniversário do Jovem Nerd! 8 anos do site Jovem Nerd. 8 anos sem férias. Mas isso vai acabar em breve. É, exatamente. Nós estamos muito felizes. De quarta-feira, dia 14, é o aniversário do site Jovem Nerd. Pode ser o Jovem Nerd Day de novo. Por que não, né? Por que não? Jovem Nerd Real Day. Real Jovem Nerd Day. E nós vamos fazer esta grande festa no estilo Hobbit. O aniversariante é que dá o presente. Olha aí, Jovem. Vai ser a semana de aniversário. Jovem Nerd dá presente pra você. Vai ser tudo pelo Twitter, já aviso logo. Se você quer ganhar presente no aniversário do Jovem Nerd, trate de seguir o Twitter do Jovem Nerd e, já aviso logo, o Twitter da Nerd Store. Exatamente. Tem um post aí, você clica no link neste Nerdcast, tem um post e você vai saber o que tem que fazer. Segunda-feira nós vamos sortear DVDs do Cargueiro Negro. Na terça-feira vamos sortear boxes com os dois Transformers. Aham. 1 e 2. Muito bom. E na quarta-feira, a partir quarta, quinta e sexta... Olha aí. Fechando a semana com Smart Data. Olha aí, aniversário patrocinado. Excelente, cara. A Smart Data é a loja de informática e agregados do universo. Tem iPods, tem tudo que tem agregado à informática. Se você não conhece, clique aí, certo, e você vai conhecer, certo? 1 milhão de produtos maneiríssimos, dá uma olhada. O legal da Smart Data é a compra inteligente, legal. O que, que é isso? Só trabalha na Smart Data quem entende da parada. Olha aí. Se você tem dúvidas sobre o que você vai comprar, coisas específicas, coisas técnicas, você vai perguntar e eles vão te responder. Eles têm o Twitter, @smartdata_on, né? Underscore é... tracinho no chão, on, O-N, tem um link aí no post. Vai lá e faz uma pergunta sobre um produto deles, por exemplo. Sobre as caixas de som que eles vão dar pros nerds agora, na semana de aniversário. Testa isso, cara. Testa isso. Eles dão suporte real ao que você compra. Muito maneiro. Isso é muito difícil encontrar em loja de informática. E eles estão patrocinando o aniversário do Jovem Nerd, dando para os nerds, já que todo mundo escuta o Nerdcast, que som de qualidade do Nerdcast, eles falam assim: vamos dar para os nerds caixas de som Mega Boga Edifier. Exato, olha aí. Edifier é uma boa marca, Azaghal. Porra. Então é o seguinte, você tem que ficar esperto a semana inteira, segunda e terça DVDs, a partir de quarta-feira, caixas de som Edifiers oferecidas pela Smart Data. Isso, e vai melhorando, né? Você quer ver as caras delas? Clique aí no post. Tem tudo bonitinho, tem link pra você ver todas as especificações de tudo que vai sair. É muito mega boga o aniversário do Jovem Nerd com a Smart Data, cara. Exato. Aniversário Jovem Nerd, quem ganha o presente é você. Tô demais, né? Tá ótimo. E o desafio HSBC Premier continua com tudo, Azaghal. Com tudo e não está prosa. Oh. Vocês sabem, semana passada a gente já explicou o que acontece. Neste exato momento está acontecendo um grande desafio que vai dar a uma pessoa um Land Rover. Exato. No, cara, que é isso? Um Land Rover. É, o carro dos meus sonhos. É verdade. Pô, uma vez eu vi uma reportagem mostrando que o Land Rover era um... Não sei se ainda é, mas na época, não faz muito tempo, um dos únicos carros que aguentava investida de rinoceronte. Sério? É, cara. Cara, que maneiro, cara. Isso é um bom feature. Né? O carro é demais, cara. Como você participa? Simples. Vai agora em desafiohsbcpremier.com, se cadastra. Isso. E é tudo baseado na campanha da HSBC Premier, que o viajante vai, passa pela América inteira até encontrar o pai, certo? Isso, Land Rover. É um filme emocionante com plot twist no final. Exatamente. Aí você tá pensando, pô, vocês já falaram na semana passada, o jogo já começou, me ferrei, já tem gente na minha frente. Calma, nerd. Não tem. Tem e não tem. Não, mas... Tem gente na sua frente que já começou jogante, mas que vale a última fase. Exato. Assim, é claro que você tem que passar por todas as quatro fases pra estar apto a jogar a última. A quinta. Exato. A quinta fase é decisiva. Quem ganhar a quinta fase primeiro, leva. Exatamente. Então, se você tá atrasado, você ainda pode se atualizar. Você, não fiz nenhuma fase. Entra lá, se cadastra e começa a procurar e achar os parentes do viajante, que estão perdidos pelo mundo, você tem que achar cidade e país. Onde isso. Eles estão. A dica, boa dica que nós podemos dar é você entrar nas comunidades do viajante. Ah, é. Tem comunidade no Orkut, tem o Facebook dele, tem Twitter, tem tudo. Tem um blog. Tem blog também. Então, se você estiver entrando agora no jogo, ainda não tomou conhecimento, dá tempo de sobra de você garantir a Land Rover. Exatamente. Desafio HSBCPremier.com. Vai lá agora, nerd. Muitos e-mails, relatório de Slave Roboto sobre o último Nerdcast, sessão da tarde, os filmes de aventura. Certo. Várias pessoas apontaram que a música do Karate Kid, que o Tucano canta, é do segundo filme. Olha só, eu jurava que era do primeiro. E que a trama do segundo filme não é do bonsai, sim. Essa é a trama do terceiro. A trama do segundo se passa em Okinawa, no Japão. Ué, no segundo que tem os tambores no final, aquele... Deve ser, então, sei lá. Pô, cara, mas eu jurava que era o contrário. Aquela música, I Am A Man, né? É do segundo filme? Eu também fiquei boladíssimo. Mas luta pela honra de quem? Não sei, tem alguém que ele luta pela honra? No primeiro filme tem a Lourinha, né? É, a musiquinha quando ela canta, né? Sou homem que luta por sua honra. Exatamente. Rafael Dark enviou a prova que existe sim a magia de camponês no filme Aventureiros do Bairro Proibido. Olha aí, tem o link do YouTube. Mas o que acontece é que na minha cabeça, quem falava magia de camponês era lá o velho Shintai. E ele falava com uma coisa foda. Você vai conhecer a magia de camponês. E não com desdém do Lopan, né, cara? Exato. Como se fosse uma parada insignificante. É, exatamente. Marcos Sampaio enviou um link genial que tem aí no post. É a sessão da tarde chamada Generator. Ah, que ótimo. É muito bom. Você seleciona lá as palavrinhas e ele faz uma chamada personalizada. Alec Born enviou... Born? Halleck. Né? É, pode ser Alec. Alec. Tem H, mas em muitas línguas o H é mudo. Enviou a compilação Confusão na sessão da tarde. Existe um videozinho do YouTube. É, toda vez que ele fala confusão, altas confusões. Ah, aqui, olha. Tem aí, clica aí. Gustavo Rodrigues já, por sua vez, enviou a cena de Iron Eagle, corrida entre moto e teco-teco. Mano, cara, esses filmes eram demais. Que pariu. Fazer a gente acreditar em qualquer coisa. Marcelo Dores enviou a cena do crocodilo Dundee, onde a bunda da mulher, que ninguém lembra o nome, aparece. Aparece, ela mega fio dental. E aparece várias vezes. Eles repetem a cena, cada vez em slow motion. Né? E eu lembro, porque eu não lembrava, o crocodilo Dundee, ele fica atrapalhado, ele bate a cabeça no tronco. Ah, porra. É maneiro, cara. E não era, o Tucano falou que a bunda era pro lado, não era não. Era certinha, né? Era ok. Vários filmes esquecidos, segundo a galera. Esquecidos não, não falados. Não falados, né? Falcão, campeão dos campeões. Porra, Falcão realmente, né? Da queda de braço, foi, né? Caralho, como eu gostava desse filme, cara. Tough, Tough, o Rebelde. Caraca, cara. Eu adorava Tuff. Era um cara que andava de bicicleta pra cima e pra baixo no filme. E ele era o Footloose da bicicleta, sabe? Ele era o radical da bicicleta. É, chegou novo na cidade, ninguém conhecia, todo mundo queria escrotizar o cara porque ele era novo. As mulheres se apaixonavam porque ele era novo. A bicicleta dele era aquela de corrida que tem o guidão, sabe, em curva. Ah, sei. Eu comprei uma bicicleta desse modelo por causa desse filme, cara. Caraca! Sério? Sério? E aí ele andava de bicicleta, ninguém tinha aquela bicicleta. Ele era o cara da bicicleta, fazia, sabe, derrapava, era foda. Mas um montão de filmes, tipo Clube dos Cinco. Ah, não. Clube dos Cinco não é um filme Sessão da Tarde. Não. É um filme cabeça. Ele é um filme Corujão. Corujão. Sempre. Ah. Eu chegava da night, bêbado às vezes não. Quase sempre. E tava passando, cara, sempre Clube dos Cinco. É foda esse filme. Eu vi há pouco tempo e continua maneiro, cara. É, pô, muito bom. Vários outros filmes, uns que a gente já falou. Muitas comédias, as pessoas acham que não conseguem entender. Comédias, é tudo. O Rápido do Menino Dourado não é aventura, é comédia. É comédia-aventura. É. Não se encaixa em aventura só. Primeiro e-mail, Diego Shinobi Rodrigues, 27 anos, analista de sistemas, Osasco, São Paulo. Dentre os filmes comentados neste Nerdcast, Sessão da Tarde, sou fã de quase todos. Um dos que mais gosto é o Crocodilo Dundee, que lembrei de uma cena mega boga. Eu já sei, vai falar da cena da faca que eu cortei na edição. A gente falou que o cara puxa a faquinha, me dá carteira. Aí ele, meu irmão, o que, que é isso? A mulher vira e fala, Crocodilo Dundee, dá carteira pra ele, é melhor a gente entregar, porque ele tem uma faca. O cara tava com, sei lá, um canivete, sabe? Aquele que abre, né? Isso, que é dos malandros. Tá? Exato. E aí o Crocodilo Dundee fala, não. Ele tem uma faca? Você tá brincando. Aí o cara tira uma short sword de dentro do casaco. É, isso é uma faca, né? Tem o link pro vídeo vocês verem aí. Então. E ele diz que tinha uma versão também dos Trapalhões, que ele tirava a peixeira do Ceará. Contra um canivete suíço. Bruno Lagan. Como é que se lê essa palavra com a crase no último? Lagana, não sei. Lagna. Lagana. Lagana. Lagana. 29 anos, empreendedor, tá ótimo agora. Brasília. Ué, pode ser empreendedor. Distrito Federal. A cena que vocês comentaram em que Quentin Tarantino explica por que Top Gun é um filme gay é a retirada de O Amor a Queima-Roupa. Olha aí, boa informação. Um e-mail relevante, graças a Deus. Até que enfim, né? Em Slave Roboto, né, cara? Tá ótimo. Ele fala para um cara em uma festa sobre o que realmente é Top Gun. A luta de um homem por sua homossexualidade. Explicação é fantástica. Segundo Tarantino, Maverick é o cara. O cara. Já Iceman e a turma deles são os gays. Ah, olha assim. Que ficam mostrando todo o tempo pro Maverick o Come to the Gay Way. Já a Kelly McGillis representa a heterossexualidade. Coitado do cara também. Porra. Porra, cara. Perto da mano. Cadê aquele LeBrock, né, cara? Tinha mulheres mais bonitas nessa época, né? Que fica dizendo para o Maverick, não, vá pelo caminho normal. Uh-huh. E é essa luta que acontece durante o filme inteiro. Se ele vai pra lá ou pra cá. Ele ainda descreve uma cena. Maverick vai à casa de McGillis e você acha que eles vão transar. Mas isso não acontece, pois ele sobe na moto e vaza. Uh-huh. Depois, no dia seguinte, ele encontra com ela no elevador e ela está vestida de homem. Com boné e jaqueta igualzinha a do Iceman. Uhum. Ela já sabe que ele tá indo na Gay Way e resolve se vestir de homem para ainda ter alguma chance. Caraca, que muito bom, cara. Mas é no final que tudo se resolve. Quando eles lutam com os caças, né, no combate final, uh-huh. E aí pousam e estão lá comemorando, e o Iceman fala pro Maverick, você pode ser sempre meu wingman. Que é o cara que fica cuidando da retaguarda do piloto. E o que o Maverick responde? Não, você que pode ser o meu... Ah, puta merda, tem aí o link do YouTube, excelente. Luiz Alberto, Niterói, Rio de Janeiro. Apesar de ter me divertido com o último episódio do Nerdcast, não é esse o motivo que me leva a lhe escrever hoje. Como deve ter chegado o conhecimento de vocês, uma chuva sem precedentes vem atingindo o estado do Rio de Janeiro. Na cidade onde eu moro, Niterói, foi uma das mais afetadas, com dezenas de mortos, centenas de desabrigados. Essas pessoas que tinham muito pouco perderam até isso. O pior é que após a chuva está prevista uma queda de temperatura que já começou a chegar e os desabrigados soldados agora estão passando fome e frio. Caos está instaurado. Eu ouvi falar, inclusive, que Niterói declarou estado de calamidade pública pela primeira vez na história, né? Uma coisa muito séria, um desastre da natureza está acontecendo lá. E aí, se você quiser ajudar a fazer alguma doação, né, de perter... Às vezes a pessoa fica desmotivada para doar porque, sei lá, quando teve um negócio lá em Santa Catarina... Teve muita doação que não chegou. Muita não doação destino. Que não chegou, que o pessoal ficava lá escolhendo que era melhor para retirar e tal. É uma merda, né? Mas alguma coisa chega e alguém se beneficia sempre, né? Sempre. Então, se você acha que pode ajudar de alguma forma, não de dinheiro, porque isso com certeza não vai chegar, mas de doação de roupas ou agasalhos ou comida, o que seja, tem postos em São Gonçalo, Niterói e no Rio de Janeiro. Isso. Pra você saber onde são esses postos, entra aí no post do Nerdcast que vai ter o endereço dele certinho, tudo direitinho. Exatamente. Beleza? Último recadinho. Votem no Nick Ellis, Digital Drops, para The Bops. Tá acabando. Acaba a votação dia 14. Isso. No dia do aniversário do Jovem Nerd. Olha só. E você ainda pode fazer a diferença. A diferença não porque o Nick Ellis já ganhou, mas a diferença em esmagar o segundo colocado. Tá certo. Se você gosta de Nick Ellis, gosta do Digital Drops, vá lá e vota que vale a pena. Isso. E agora, pra fechar com chave de ouro, a leitura de e-mails e todos ficarem felizes batendo palmas. Caraca, tá falando rápido mesmo, cara. Não tô acelerando, não. Ah, mas ó, não. Quando eu quero. Canecas estão de volta na Nerdstore! Exato, Jovem Nerd. Demoramos procurando um fornecedor decente e arranjamos um. Pô, é bom. Ele é bom. Oxford Porcelanas. Para ganhar um jabá. É, a caneca não é feita de porcelana, mas é feita pela Oxford. Eu até falei que o site ia ser oxfordporcelanas.not. É porque eles fazem outras coisas de porcelana. Mas é caneca de cerâmica. Isso, mas ela pode ir no micro-ondas, na lavadora, é uma beleza. Uhum. Tem dois modelos, a Nerdcast, caneca Nerdcast, que todo mundo já conhece e tava louco pra ter. Com uma pequena diferença. Ela tem agora uma tinta mais dourada. Na... É com fornecedor melhor, nós conseguimos mais qualidade para o produto. Exatamente. Então tem os quotes do Nerdcast, as frases clássicas. Estão lá, de volta. Né? Isso, só que agora com tinta dourada. E mais uma novidade. Isso, o lançamento da caneca Senhor K. Olha isso, cara! A caneca que tem as melhores frases até agora do Senhor K em todos os Nerdcast. A gente foi separar, né, fazer uma segunda caneca de frases e a gente viu que, cara, tinha muita frase do Senhor K. Aí a gente falou, porra, cara, merece uma caneca só pra ele. Exatamente. Então, Senhor K e Nerdcast estão lá. Clique no link, tem aí na vitrine, vai no post, vai na nerdstore.com.br e reserve sua caneca já. Antes que acabe. Falar sobre os mitos gregos, entender primeiro como é que funcionava essa crença na cabeça dos gregos, né? Por milhares e milhares de anos, foi uma tradição oral que foi passando, foi se adaptando e mudando com as invasões de povos na Grécia, com as assimilações culturais. Não existe uma versão única para a mitologia grega, né? Existem várias versões, né? Existem dois grandes autores, que Homero, que a gente conhece, o grande escritor dos poemas, é Ilíada, Odisseia, a gente sabe sobre a Guerra de Troia, e Hesíodo, que escreveu sobre a gênese do cosmos e dos primeiros deuses, as criaturas, os titãs, etc. Não tem uma Bíblia grega, né? Exato, exato. Se você quiser ler sobre a mitologia judaico-cristã, você pega a Bíblia e você vê lá, tá tudo lá. Na verdade, até tem uma Bíblia grega, só que é ortodoxa, né? É, não, mas aí é outra coisa. Você tá falando de cristianismo, maluco. Era um xiste, viu? Era um xiste jocoso. E aí você tem que pensar que, pô, como vai passando de um pro outro, devia ter alguns, pô, brincalhões que resolveram mexer na parada também, né, cara? Tem sempre um fanfarrão pra dar uma versão única, claro, do negócio. Mas o que acontece? Como a humanidade descobriu a mitologia grega, né, nos tempos modernos, é óbvio que você tem artefatos arqueológicos, vasos pintados, tudo isso, tipo de coisa, que se encontra, mas lá por volta do ano 750 a.C., aqui foi o tempo de Homero, que a humanidade teve documentos escritos sobre a mitologia. É, essa 750, mais ou menos até 200 e pouquinho, foi a que a gente chama de, que a gente conhece mesmo como a Grécia Antiga, a Era Clássica da Grécia. Né? Isso. Antes disso, é sobre a Era Mítica. Uhum. E a Era Mítica, ela é situada em mais ou menos 1600 e 1200 a.C., não tem mais ou menos uma coisa certa, né? Que seria a época dos heróis, que é realmente onde teria acontecido todas essas epopeias e todas essas... A Guerra de Troia, né? Que a Troia teria acabado mais ou menos aí por volta de 1200 e teria encerrado a Era Mítica, né? Uhum. Pra gente entender o que era mítica, a parada é muito simples de entender. A parada é o seguinte, a parada tem que ser situada pelo menos uns 1000 anos atrás, pra que você não tenha registros de pessoas que viveram e que possam dizer que aquilo foi mentira. Então você pode colocar, situar uma parada mágica, completamente louca, né? Imagina como, por exemplo, se a Era Mítica do Brasil fosse no século XIX, vamos colocar assim, um exemplo bem idiota. Ah. E alguém ia chegar e ia falar assim, ó, a minha avó era filha de escravos e era daquela época e não se lembra disso. Uhum. Então, por isso a necessidade de uma era mítica ser situada, como a gente até brinca, né? Virou até folclore mesmo, nessa parada 1000 anos atrás. É basicamente isso, né? E realmente foi mais ou menos 1000 anos atrás, se você tomar em consideração essa era clássica da Grécia, né? Que é a Grécia que a gente conhece, a Grécia da democracia, a Grécia da Acrópole, a Grécia de Atenas e Esparta, que vai de 700 e pouco até 200 e pouquinho, né? Que se encerra mais ou menos com o Alexandre o Grande, época dos filósofos também, né? Platão, etc, esses caras todos. Né? 1000 anos atrás você tava dizendo como se você tivesse situado nessa época, não é isso? Se você tivesse situado na época da Grécia Antiga, você falasse assim, 1000 anos atrás existiu a era heróica. Isso. É como se o Homero chegasse lá e escrevesse a parada, vamos dizer, em 750. Então, uhum, a era mítica começa lá em 1600, 1700 a.C, sacou? Então, a gente não vai poder falar sobre tudo, é muita história, é muito Deus, é muita deidade pra falar. Então, a gente vai pegar algumas histórias fascinantes, porque a mitologia grega é fascinante demais, principalmente da teogonia de Hesíodo, que foi quando ele explicou a criação do cosmos, tudo. Tem umas histórias que não dá pra contar nesse horário, né? Porra, você tá falando de grego, né, cara? É essas que a gente vai contar. Então, como é que nasceu o universo, a vida e tudo mais na mitologia grega, né? Você tem as divindades primordiais, né? A primeira é o caos, que a gente associa a desordem, a palavra não significava isso. Que teve 10 filhos, e os 10 filhos foram os cavaleiros do caos, é isso? Seu Arnaldo, oi! Seu Arnaldo! E aí o que acontece? O caos era, na verdade, o vazio. Era o universo ainda sem absolutamente nada. E a outra divindade primordial era Gaia, que essa conhecemos muito. E viu o Capitão Planeta? Olha, sabe aí, muito bem quem é Gaia. Quem jogou o Werewolf também? É, ela é sempre representada como espírito da Terra e tal. Na mitologia grega, Gaia é a Terra. É, essa personificação de Gaia tem várias mitologias, né? Todas elas, de alguma forma ou de outra, têm esse conceito da Gaia, que é a Terra, da nórdica também e tudo mais. O que acontece? Gaia queria alguém semelhante a ela, né? Mas ela tá sozinha lá, só ela e o caos, que o caos é, não tem bem forma, né? É um vazio. Ela tava sentindo falta de alguma coisa, né? Exato. Ela gera espontaneamente um filho, Urano. Esse é a primeira coisa que apareceu? Caos, Gaia e depois Urano. Não, nasceu... o caos não era nada. É, mas é considerado uma divindade. Mas era ausente. Era vazio. Aí Gaia era alguma coisa já, a Terra. E aí ela gera. Não, mas Urano. Era a Terra? Era planeta Terra? Não era o planeta Terra, cara. É o conceito mitológico de Terra, entendeu? Sei. Ela gera Urano, que é o céu. Ah, peraí, quem é o pai? Não tem pai. Nasceu Anakin Skywalker. O Urano é o The Chosen One. É, mas é fato. Exato. Então... Sempre que alguém nasce e não tem pai... É The Chosen One. Exatamente. Nasceu aí a maior piada de todos os tempos, né? O quê? Uranus. Sim. Só funciona em inglês, né? Uranus. Mas aí... Urano, o céu, Gaia, a Terra. Eles se casam, ficam juntos, certo? O céu e a Terra. Olha, começou aí a putaria. Primeiro caso, né? Começou a putaria exatamente aí, o incesto, né? Como é, eu vou te falar, viu, cara? Eu vou te falar. O quê? Não, falar o quê, né? Mas não era uma pessoa, era uma divindade. Ah, foda-se, era mãe e filho. Eu tô imaginando Urano dando beijo grego na Gaia, cara. Uranus, não. Né? Uranus dando beijo. Uranus. Talvez a Gaia tenha dado beijo. Um beijo grego no Uranus. In Uranus. Que ridículo. E aí o que acontece? Eles começam a ter filhos juntos, né? Também, você no vazio, o que você vai fazer, né, cara? Não surgiu a divindade de televisão até então. Não. Aí o que acontece? Eles geraram 12 titãs, não a banda. Pariu. Tinha que ter, né? Foram 12 titãs, 6 homens e 6 mulheres. E os Hecatônquiros. Os Hecatônquiros eram 3 gigantes mega fortes, mega ferozes, que tinham... jogavam pra caralho basquete, né? Eles tinham 100 mãos e 50 cabeças. Eram monstros. E Urano não gostou dessa porra. O que, que é isso? O que, que são esses monstros? De quem é, né, cara? Aí deve ter se perguntado. Que porra é essa? E aí o que acontece? Ele... Aí tem várias versões, mas ele pega os Hecatônquiros e joga eles no Tártaro, que é a versão grega do inferno. Certo. Aprisionou eles lá. E diz também que ele não deixava os titãs nascerem, porque ele tinha medo do poder dos titãs. Peraí, olha só. Então esse negócio que tinha o caos e que o caos não era nada, é uma porra escrota que não tem nada a ver, né? Não. A Gaia e o filho dela falaram que era o caos porque eles não olhavam além do umbigo dele. Porque o cara deu uma voltinha e já achou o Tártaro. Mas o que acontece? Gaia sentia dores horríveis porque os filhos estavam dentro dela, não nasciam, não. Os titãs todos. Porra, tu imagina ter o Arnaldo Antunes dentro de você, cara. Deve ser uma dor foda mesmo. No mínimo vazia, inacreditável. Não, mas ela tem mais 3 filhos, que são ciclopes também, né? É verdade. E tudo no bucho. Não, os ciclopes eu não sei se saíram ou não. O Urano também teve medo do poder deles, que assim, tem 2 gerações de ciclope. Uh-huh. Tem a outra, que eram os pastores, e tem 3 que eram fuderosos aí, que são esses 3 que também foram mandados pro Tártaro. Uh-huh. Mas peraí, o cara ficava lá se entretendo com a Gaia, fazendo o filho, e começava a se cagar dos filhos. Yeah. É. Era um cuzão esse Urano. Tá que pariu, cara. Vai isso, né? De que agita. Gaia tira do peito metal, ferro, e faz uma foice. E fala pros filhos: olha, eu quero que vocês castrem o seu pai. Eu vou te falar. E aí todo mundo ficou cagado. O único titã que aceitou a tarefa foi Cronos, o famoso Cronos, o titã do tempo. Ele falou: me dá aqui que eu vou. Peraí. Ah. A mulher tirou do peito dela. Ela era terra, né? Então, metal. Tinha um piercing. O piercing. Tá, ela arrancou o piercing dela. E deu pro filho. E deu pro filho. E falou, aí, vai lá e capa o teu pai, porque eu não aguento mais esse filho da puta. Não aguenta mais. Cronos capa fora o pai. Que, supostamente de dentro da mãe, porque Cronos tava dentro da mãe. O que é uma coisa muito escrota, né? Cara, imagina a situação, né? Cronos tá ali pelo estômago, com a galera, batendo papo aí, começa a tocar o Barry White. Começa a ouvir o Barry White, opa, é a hora. Uhum. Desce pros Países Baixos e fica esperando o carro estacionar. É daí que veio a célebre frase: b*** de mãe tem dente. Que amor. Cara. O que acontece? Cronos castrou o pai e os testículos de Urano caíram no mar. Porra, cara. Não, e é legal que nascem coisas, né? Do sangue que foi derramado, nasceram os gigantes e as eríneas, que eram as fúrias pros romanos. Agora, sabe o que deveria ser a merda mesmo? Ah. É tu tá na... Antes da castração, é tu tá na terra ali, pô, amarradão, e olhar pro céu, né? Olhar pra cima. Entendeu, tá tomando um banho de mar? Se o cara teve que castrar o malandro que era o céu, a parada ficava ali o ar livre, né? Sem contar que tu tinha que andar de guarda-chuva constantemente, né? Juvia grosso mesmo. Chovia a pica, literalmente, né, cara? Nesse dia choveu. E aí, o que acontece? Do sangue nasceram os gigantes, as Erínias e as Melíades, que eram as ninfas. E da espuma que fez no mar, nasceu Afrodite, a deusa do amor. Ah, a espuma, né? A gente imagina que seja. É exatamente isso, cara. Mas peraí, aí começa aquela coisa das versões, né, cara? É claro. Porque Afrodite tem outras origens também, né? É claro, dependendo da cultura, todos os deuses vão ter origens, destinos diferentes, então as histórias realmente mudam. A gente tem que tomar alguma base aqui. Eu tô tomando a base de Hesíodo, que é a Teogonia. You will never be the ruler of Olympus. Cronos passou a ser o maioral. Porra, ele castrou o pai, libertou os irmãos e tal. Aí, beleza. Ele se casa com a irmã dele, a Titane de Reia. A segunda. Não, quem mais que eles tinham pra casar, cara? Não tinha mais ninguém. A de Reia tava cagando pra ele. Nossa, mano. E aí começa o que eles dizem, a Era de Ouro. Onde as colheitas eram abundantes, não havia necessidade de leis, não existia imoralidade. Fora a porra do Cronos casar com a irmã, mas também. Mas aí os titãs saíram fora? Não, os titãs ficaram na boa. Ele reaprisionou os ciclopes, os hecatoncros e os gigantes no Tártaro. Gaia ficou puta porque ela achou que, se libertando de Urano, os filhos dela iam estar todos livres, né? Os filhos que estavam dentro dela, os filhos que estavam no Tártaro. Mas não, ele chegou, pegou os irmãos mais feinhos, que não eram titãs, e colocou todo mundo no Tártaro. E ela ficou puta. É meio que uma traição, né, cara? Da confiança dela, né? Parece que também, quando o Urano começou a aprisionar o Ciclope, os gigantes e tal, ela ficou botando pilha nos filhos dela, feinhos, que estavam no Tártaro, pra ajudar os irmãos titãs, né? Uhum. E aí, assim que eles conseguiram matar o Urano, o Cronos chegou e mandou eles de volta pro Tártaro. Puta, da vida, Gaia, ela fez uma profecia. Ela falou, olha só, os seus filhos vão um dia derrubar você, que nem você derrubou teu pai. Isso se estende pra todos os níveis da mitologia, todos, né, cara? Todos, todos. Todo mundo tem problema com o pai. Sempre é o filho que vai matar o pai, ou o neto, que... É, sempre tem uma profecia. Sempre alguém vai num oráculo que fala isso, né, cara? Teu filho vai matar você. É recorrente. É recorrente. É, os oráculos eram estilo cartomante, né, cara? Porque, pô, se eles mandassem essa, não ia ter erro, porque, pô, a tendência era o cara matar mesmo, né? O nego não tinha dó, né? Pois é, então, era, se ele era mandasse padrão. Essa pra pessoa, pô, ele tava seguro, pô, porque... Ia acontecer mesmo. Mas o Uranus morreu ou só falou fino? Não, ele não morre, né? São mortais. Olha, né? O céu ainda tá em cima, bicho. A camada de ozônio tá indo embora. Eu acho que ele tá perigando, mas de qualquer jeito... E o que acontece? Tem que parar de falar, e aí o que acontece? E aí o que acontece? Cronos, ele, com medo da profecia, ele começa a devorar os filhos. Porque você não pode matar, eles são mortais. Então ele guardou no ventre dele os filhos. Então nascia um filho e ele devorava. Ele foi mais malandro que Urano, né? Exato. Porque Urano deixou dentro da Gaia. Ele falou, pô, mulher é bicho traiçoeiro, né, cara? Não vou deixar com ela. Vou deixar dentro de mim, pô, tá mais seguro. Ele aprisiona... Mas por que ele não pode matar? Porque eles são imortais, são deuses. Caralho, aqui não cara, tem é tipo Jacob e o outro cara, cara. Não pode matar. Exato. E aí, ou ele prende no Tártaro, ou ele em algum lugar. Ele falou, pô, vou prender dentro de mim, que é o único lugar que eu vou sempre saber onde eles estão. Não tem como eles virem pelas minhas costas e me darem a facada qualquer porra. Então ele começa a comer os filhos. Devorar, né? Devorar. É melhor. Com o contexto todo da parada, é melhor usar a palavra devorar. É, exatamente. A disposição. Poseidon, Deméter, Hecha e Hera foram todos pra barriga de Cronos. Como é que era isso, cara? Você tá querendo dizer como é que ele devorava os filhos? Não, como é que eles se organizavam lá dentro? Que sei lá, onde ele tá com o fígado? O fígado deve ser um lugar, é tipo um puff, né? Deve ser o lugar preferencial da parada. É, exato. Bom, nasceu o sexto filho, Zeus. E Reia, que era a mãe deles todos, ela decidiu esconder-se. Ela não queria, chega dessa porra. Quando ele foi devorar Zeus, ela escondeu ele numa caverna de Creta, com a ajuda de Gaia, que Gaia não gostava de Cronos mais, né? Gaia ajudou, levou ele pra Creta, e Reia pegou uma pedra e embrulhou nos mantos e deu pra ele fingindo que era o bebê, e ele comeu e não percebeu. Que babaca, né, cara? Aquele filho da p... que come a bala e nem tira o papel, né, Branco? Exatamente. Caralho. Não percebeu que comeu a pedra. E paladar zero do cara, né? Porque, pô, a criança é a pedra, não tem meu gosto. Haja tempero na pedra, né, cara, pra ficar igual a criança. Daí saiu a frase também, né? Deus que come pedra sabe o cu que tem. Ai, ai, que ridículo. Se você for nas ruínas do templo de Delfos, até hoje tem uma pedra representando essa... Essa sacanagem, né, cara? Sacanagem. Não, não. Tu chega na ruína da parada, tem uma pedra com cobertor e volta, é isso mesmo? Não, não tem o cobertor. Tá lá. Com um smile pintado nos olhos, ó. Na boca. Com um smilezinho. Ai, sensacional. E aí Zeus cresceu em Creta, lá, mamando na cabra. Aquela vida maravilhosa. Aquela vida de Deus exilado, né? Aí, adulto, Zeus decidiu agir. Ele enganou Cronos, fingindo que ele era um viajante e tal. Que a gente já viu que era um cara crédulo, né? Exato. Já tinha precedente, né? O cara comeu pedra, porra. Aí ele deu um veneno. Ele bebeu e fez com que ele vomitasse os filhos todos. E vomitou os filhos adultos já, porque já, né, todos tinham crescido. Não deu veneno, deu um sal de fruta pro cara. Ainda bem que deu um sal de fruta, não deu um purgante, né, bicho? Caralho. Que sacanagem. A pedra veio junto, não? A pedra foi a primeira. É, porque, que foi, pô, na roda reversa. Pensa bem, teoria da contabilidade, né? O primeiro que entra, o último que sai. Essas coisas assim. Exatamente. Ficou lá acumulado. Quando saiu, saiu o último, que era a pedra. E aí esses deuses, os irmãos de Zeus, eles começam uma guerra contra os titãs, chamado de Titanomaquia, que foi a grande guerra que durou 100 anos dos deuses contra os titãs, que... Obviamente os deuses saíram vitoriosos e tomaram conta do Monte Olimpo. Passaram a reinar no Monte Olimpo. Caramba, peraí. Todo mundo pro Tártaro. Os titãs não tinham nada com essa história? Os titãs eram irmãos do pai. Porra, mas calma aí, né, cara? Até aí não tem nada a ver. Os caras foram comidos pelo pai. Zeus chegou e deu um sal de fruta pro Cronos. Certo. O Cronos vomitou a criançada. Não, já adulto. É. A galera saiu. Começou e em vez de simplesmente matar o Cronos, não, declarou guerra aos irmãos do cara. Isso que eu te falei. Não, que todo não, mundo... não, ao contrário, ao contrário. Não. Eles foram pra cima do Cronos. O Cronos era o rei dos titãs, ele, né? É. Chamou os irmãos, vão cair na porrada contra os meus filhos. Exatamente. E você tem que ver que os caras saíram lá de dentro, pô, puto nas calças, né, cara? Porque, pô, a infância toda no estômago do malandro, né? Cara, pô, atacaram quem viram pela frente também, né? Aí a Gaia dá um conselho pro Zeus, falou assim, ó, vocês sozinhos não vão dar conta, chama a galera que tá lá no Tártaro. Aí eles chamaram os Hecatônquiros. Ah, os filhos feinhos de Gaia lá, os Hecatônquiros, os gigantes, os ciclopes. Essa galera saiu do Tártaro e entraram os titãs prisioneiros. Não, aí no final dessa guerra, basicamente, Zeus, né, ficou com o céu, Poseidon com o Oceano e Hades com o Reino dos Mortos. Só pra dividir assim, o spoiler. Dividiram o spoiler, né? O mundo dos mortos, todo mundo fala assim, ah, o Hades, ele ficava no inferno, ele é a versão do diabo, do Satã cristão e tal. Não é bem assim. O mundo dos mortos não é um inferno, é o mundo pra onde todos os mortos vão. Não é você é bonzinho, vai pro céu, você é mau, você vai pro... Todo mundo vai pro Hades. Mas existe um outro lugar, que é a Ilha dos Abençoados, ou alguma coisa do gênero. Campos assim. Elíseos, cara, Campos Elíseos. Os heróis vão pra lá. Não, não, não, cara. Campos Elíseos não tem nada de abençoado. Tu já foi lá, cara? Já passei por lá, que já. Que é isso? Tu nunca foi no Campos Elíseos, ali em Caxias? É até onde é que é a base da aeronáutica lá no Rio. Aí tem esse lugar que os heróis são enviados. Aí tem a controvérsia se Aquiles está lá ou não, esse tipo de coisa não, assim. O Campos Elíseos é como se fosse o paraíso e o Tártaro é o inferno. Mas só que o Hades governava os dois. Mas o paraíso não era pra você, ó, eu fui bonzinho, fiz colheita a vida toda e não fiz mal a ninguém. Tu vai pro Hades, rapaz. Tu não vai pro Campos Elíseos. Só se você é mega herói. Quem tá chamando de Campos Elíseos, que eu chamo de Ilha Abençoada, sei lá, é uma versão do Valhalla, que os heróis vão pra lá, entendeu? O cara tem que ter feito um ato heróico pra ir pra baralho. Não é, não é bom ou mal. O conceito de bom ou mal é meio que vago, né? Não é importante na mitologia grega o bom e o mal. Tem outras características que são mais importantes, né? Ah, e teoricamente, como você disse, os caras iam sem morrer também. Isso que é gozar da imortalidade, essas paradas lá, entendeu? Não, é. Então, e quem ia pra lá tinha a oportunidade de voltar. Você vê o reflexo disso em diversas mitologias, até a mitologia arturiana, tinha Avalon, né? Ele e foi vivo pra Avalon. Exatamente, até uma coisa engraçada, até curiosa, que você falou Avalon, isso mesmo, e também na Terra-média, né, que tem aquelas terras dos elfos. Exato. Isso, o Palácio de Mandos. Valinor também, exato. Valinor, exato. E o Campos Elíseos também era localizado numa região física da Grécia, né? Porque a Grécia era como se fosse uma ilha, tinha o grande mar lá, o Mediterrâneo, e o resto tudo era circundado por um rio místico chamado Rio Oceano. Né? Uhum. E a certa distância estava o Campos Elíseos. Muito parecido com a parada, inclusive, do Tolkien. Não, e Oceanos era um titã também. Por isso que é Oceano, hoje é assim chamado. Isso. É interessante notar que a figura do Deus amor incondicional, o Deus judaico-cristão, que ama os seus filhos, ama os homens sobre tudo, né? Incondicionalmente, não existia na mitologia grega, não existia. Era o contrário, né? Pelo contrário, os deuses eram um reflexo dos seres humanos. Assim, a forma como os seres humanos explicavam o mundo era um espelho do que eles eram. Então, não existia o Deus todo-poderoso, amado, que vai perdoar todos os seus pecados se você se arrepender. Os deuses estavam cagando pros homens, cagando. O ser humano não era o foco principal. Eles eram formigas chatas. Cara. Tinha um deus associado a cada poder, cada sentimento humano, né? Porque essa diferença básica entre as religiões, vamos dizer assim, monoteístas ocidentais e as religiões orientais ou pagãs, né? Porque na nossa religião cristã, ou no islamismo, Deus é a fonte, né? E nas religiões pagãs, os deuses são as manifestações dessa fonte, entendeu? Essa é a diferença básica. Nas religiões orientais também, né? Tem deuses pra tudo, né? Deus pra tudo. Raiva, pra guerra, para o amor, para medicina, profecia. Não, Deus de riacho, cara. Deus de fonte. É como se pra gente, como se Deus fosse a lâmpada, e pra eles, como se fossem os raios de luz que se projetam em múltiplas cores diferentes, vamos colocar assim. Né? Essa é a diferença do monoteísmo, paganismo, essas religiões orientais. You will never be the ruler of Olympus. Zeus, além de ficar com o céu, ele se tornou o rei dos deuses, né? E ele se casou com Metis. Era filha dos titãs Tétis e Oceano. Que nome apropriado, hein, pra uma mulher. Bem direto. Metis era a tia dele, né? Alguma coisa assim. É deusa da prudência, Metis. O que acontece? Gaia profetiza a Zeus que os filhos dele... Ai, que mulherzinha. Seriam mais poderosos que ele e destronariam Zeus. Assim como aconteceu com Urano e com Cronos. Claro, ela já viu a parada acontecer duas vezes, pô. É claro que vai acontecer a terceira, pá. Isso passou pela cabeça dela. Exato. Aí Zeus ficou preocupado, começou a olhar torto pra mulher dele, né? Aí ele inventou uma brincadeira. Só por trás. Excelente brincadeira. Resolveu o problema. Resolvi. Pô, mas ele esqueceu disso rapidinho também depois, né, cara? Porque esse medo passou muito rapidamente pela cabeça dos Zeus, né? Ele conseguiu ter mais filho que o Romário, né, bicho? Ele inventou a brincadeira. Essa é a primeira mulher, coitada. Tava ainda transtornado. Inventou a brincadeira que eles deveriam se transformar em um animal. Ah, eu viro um animal, depois eu viro outro. A mulher se transformou numa mosca. E aí ele foi lá e, tum, engoliu. O cara comeu a mulher dele. Queria ver se ela virasse um porco espinho, brother. O que ele ia fazer? Eu tenho certeza que isso foi ideia dela, não foi ideia dele, cara. Por quê? Isso aí, é uma ideia muito estúpida, bicho. Ah, vamos brincar de virar bicho, cara. Ele deve ter falado pra nós, isso não vai dar certo, minha filha. O maior poder desses caras, desses deuses gregos, era shapeshift, né? A metamorfose, não só deles, como faziam outras pessoas. Então, assim, era muito comum eles se transformarem em animais ou qualquer coisa assim, e também transformarem outras pessoas por punição ou por qualquer coisa. A partir do momento que Zeus aprendeu que isso era bom pra pegar mulher, ele nunca mais parou na minha casa. É verdade, ele usou mesmo. Várias vezes. E pra se esconder também, porra. E ele, bom, ele engoliu a mulher em forma de mosca. Só cara, que mulherzinha asquerosa também, né, cara? Vão brincar de virar bicho, a mulher vira uma mosca? É muito escroto, né? Que mulherzinha ele, nojenta, ele cara. Ele rapidinho virou sapo e engoliu, né? Porra, não, ele ficou parado e papou mosca. Né? Ela, só que ela tava grávida quando foi engolida. E mosca é foda, que bota ovo e já era, né? É, verme, tava né? grávida. Verme! E ela continuou a gestação na cabeça de Zeus. Mas ela continuou com o mosca? Ela curtiu essa parada ou não? Ela, sei lá, cara, não se explica isso. Você imagina do jeito que você quiser. Zeus, durante, sei lá, tempos depois de uma guerra, ele tá com essa sensação de dor de cabeça. Era as mulher, foda, dor de cabeça. As mulher é o problema. Ele vai até Hefesto, que era deus ferreiro do fogo. E o médico nem fudendo, né, cara? Que médico, pô? Você é deus olímpico, vai no médico, cacete. Já imaginou tomando uma aspirina, Zeus, cara? Não é assim que os caras resolvem. Ele fala, ó, tô com uma dor de cabeça, tá foda e tal. Hefesto dá uma machadada na cabeça de Zeus. Cara sutil, né? Cara sutil. Crianças, não façam isso em casa. Da ferida, da fenda que abriu na testa dele, saiu a filha dele, já adulta, Atena. Olha. Já de armadura, escudo, vestido, tal. Porque a mãe fez as roupas de Atena dentro da cabeça de Zeus, né? Não tinha o que fazer, pô. E aí, é assim, Atena nasceu da testa de Zeus, já da adulta. Da cabeça. Né, deusa da cabeça. Pra, isso aí é só ilustra o seguinte, pra gente tentar entender como realmente os mitos gregos ficaram conhecidos até hoje, porque eles são exatamente isso, cara. Eles têm que ser vistos como os mitos devem ser, de forma figurada, metaforicamente, né? Porque Atena é a deusa da sabedoria, a saúde da cabeça, daí você entende, entendeu? É uma metáfora, né? Pra... Ah, pô, mas se alguém não entendeu isso aqui com uma forma figurada, tem problema muito sério, né? You will never be the ruler of Olympus. Como é que a mitologia explica o homem, né, na Terra? Tem várias versões. Uma das versões é que o Titã Prometeu moldou o homem do barro, soprou vida, né? Porque Zeus encomendou, né? Faz aí os homens. Existiram 5 eras do homem. A Era de Ouro era uma era magnífica, como eu já falei lá atrás. Era a Era do Cronos. A Era de Ouro acabou quando Cronos foi destronado pelos filhos. Então eles diziam que os homens de ouro, os homens da Era de Ouro, eram felizes. E é tipo a primeira versão da Matrix. Todo mundo era feliz. Everyone will be happy, né, e tal. Mas ele não explica como a Era de Ouro acaba. Simplesmente o homem da Era de Ouro deixou de existir e veio a Era de Prata. Zeus dividiu o ano em 4 estações e o homem permanecia na infância por 100 anos e tal. Em algumas versões fala que teve, aí como eu tô falando da Bíblia, realmente fala que teve um dilúvio também. Teve um dilúvio e aí o casal sobreviveu e aí começou de novo a parada toda. Tipo, o estilo não é essa, sacou? Na Era de Prata os homens permaneciam na infância por 100 anos, demoravam pra crescer e tal, mas só que eles não veneravam os deuses. Então os deuses foi lá e destruiu esses homens de prata. Aí veio a Era de Bronze, os homens eram violentos, se viam em guerra e tal, e se destruíram. Depois veio a Era Heróica. Aí nascem os heróis semideuses e tal, de histórias que a gente vai falar aqui. E por último teve a Era de Ferro, que são os homens atuais, os homens da Grécia antiga, moderna e tal. Nós, né? Somos a quinta era de homens. Nós não, por favor, tá? Se tu é não? grego... Se tu é grego, o problema é teu, cara. Tô fora. Dentro de todas essas eras, óbvio, a gente tem que voltar um pouco. A gente tem que falar sobre Prometeu e Pandora. Ó... Oh. Não o planeta do James Cameron. Não, eu pensei na caixa. Na caixa, pois é. E o Prometeu não era nenhum político. Mas ele era um bom filho da puta. E acontece, Prometeu, Titã, filho de Japeto e Clímene. Um dos irmãos de Prometeu era o Atlas, famosíssimo Titã que carrega o mundo nas costas, né? Aham. Uhum. Cara, é uma mitologia de merda do caralho, né, cara? Não, que mitologia de merda? É irado, cara. Não tem sentido as paradas. Não, cara. O sentido que eu vou te explicar é isso. O cara carrega o mundo nas costas, então ele carrega a Gaia nas costas, isso que você tá me dizendo. Tudo que... Todos os fenômenos da natureza, os fenômenos políticos, as emoções, tudo os homens explicavam com essas histórias mitológicas. Tudo era um deus que fez alguma coisa, né, cara? Os terremotos eram os titãs que estavam presos no Tártaro e ficavam batendo suas correntes e tal. Rebelião, e tremia a terra. Cara. Rebelião era terremoto. Exato, né, cara? O Zeus era o rei dos céus e os raios que você via era a ira de Zeus. Tudo é muito, muito interessante como o homem sempre explicava tudo. E aí, bom, o titã Prometeu. Vamos falar de Prometeu. O que que tem a ver? Dizem algumas versões que Zeus teria encomendado a Prometeu para fazer os homens mortais. Prometeu pegou barro, né? Mais uma história de criar o homem do barro. Soprou a vida para o homem. Só que ele se tornou admirador dos homens. Zeus? Não, Prometeu. Ah, Prometeu. Ele virou um fã do homem. I'm a fan of man. Virou... Mas dos homens ou da raça humana? Não, dos homens. Não existia mulher. Hã? Só as deusas, né? Mulheres não existiam, só os mas homens. Legal, era grego, cara. É, isso que eu tô querendo estabelecer aqui. Então o cara gostou daquela sauna. Da sauna. E aí ele começou a presentear os homens com tudo, com a ciência da carpintaria, da arquitetura, os números, o alfabeto, barcos, velas. Ele era celas. Um sugar daddy dos homens. Exato. Ele deu todo o conhecimento dos homens, celas de montaria, remédios, mineração, as artes, sacrifício, ele deu tudo pro homem ser civilizado, não ser um animal. E aí o que acontece? Ele fez um truque pra enganar Zeus. Esse foi foda. Isso. Mas enganar do quê? Coitado do cara também. Porque ele queria tramando. Dar muito mais aos homens. Ele sabia porra, que... Porra, grego. Mais do que Zeus poderia permitir. É. Exato. Queria dar Uranus pra ele. Ele oferece a Zeus uma oferenda falsa. Qual era a parada? Qual era o truque dele? Ele pegou dois recipientes, pegou um estômago de boi e encheu de carne de primeira dentro do estômago. Picanha, maminha, alcatra, botou tudo lá dentro. E aí, ele pegou uma camada de gordura bem suculenta e botou um monte de ossos dentro, né? Envolveu os ossos com a gordura. E aí, quando ele chegou pra Zeus, ofereceu essas duas resultados de sacrifício, ele falou assim, Zeus, escolha uma oferenda pra você, que a outra eu vou dar pros homens. Aí Zeus olhou e falou assim, porra, um estômago de boi escroto e uma camada de gordura suculenta, a picanha, uma coisa maravilhosa. Ele falou, porra, eu quero isso aqui, né? Escolheu a gordura. Quem não escolheria, né, cara? E aí, quem não escolheria? O que acontece? A carne foi pros homens. Isso significava o quê? Sempre que os homens queimassem ossos de animais em sacrifício, em homenagem aos deuses, eles poderiam festejar com a carne. E Zeus ficou putaço com isso, de ser enganado, né, cara? Mas a truco de que ele fez isso, né, cara? Era o quê? Era 1º de abril, ele quis pegar os Zeus? Qual foi? Prometeu, era com aqueles buff joca, sabe qual é? Eu tenho uma surpresinha pra você. Porque ele sabia que Zeus não ia deixar o homem ter tantas regalias assim. Zeus ficou puto, né? Ele falou assim, ó, então vocês se queimarem os ossos, vocês podem festejar com a carne, então não vão fazer porra nenhuma. Zeus tira o fogo dos homens. Vocês não têm mais fogo. Não tem como fazer porra nenhuma. Ele, já que eu fui enganado e eu tenho que aceitar essa porra, vocês não vão ter fogo. Prometeu, não admite, rouba o fogo de Zeus e devolve aos homens o fogo. Tava pedindo, né, cara? Tava pedindo, cara. Tava pedindo. Porra, aí, cara, o cara cansou de ser benevolente. Vem, assim, só pra entender uma coisa. Em nenhum momento Prometeu pensou, acho que Zeus vai perceber que eu devolvi o fogo pros homens. E não, ela achou, não, o cara não vai nem se tocar. O cara tava tomado pela emoção, cara. Não teve como. É, porque já viu apaixonada, cara. Ai, ai, ai. É politicamente correto. A mulher tá nervoso, tá tenso. Não, vamos lá. Não, tem que saber brincar, vamos lá. Você que não sabe brincar, não desce pro Olimpo. Não, sobe pro Olimpo. Depende de onde você está. Depende de onde você está. O que Zeus fez? Agora furioso, né? Puto, mega puto da vida. Roubou a madeira. Não, acabou com a... Não, não, agora ele... Não, agora eu vou escrotizar. Pegou Prometeu, prendeu ele no alto da cortilheira do Cáucaso e botou uma águia. A águia de Zeus, né? Todo dia ela abriria a carne imortal da barriga dele e comeria o fígado dele. E toda noite o fígado e Prometeu se regeneraria, porque ele é imortal, se regenera e no dia seguinte a águia vai e começa a comer de novo. Na verdade, não é porque ele é imortal, é porque o fígado tem... regenerativo. Regenera. Sim, mas ele também é imortal, né? Senão ele teria uma hemorragia e morreria. Ah, não, sim. Mas é isso que acontece com o Tucano, que ele tá dizendo. Só que no caso do Tucano não é uma águia, é um urubu safado. É um abutre. Bom, ele ficou lá... vai ficar aí pela eternidade. Um dia, muito tempo depois, Hércules mataria a águia e salvaria Prometeu. No God of War 2, é o Kratos que mata Prometeu. Ah, não, não. Aí vai ficar muito confuso. Não me venha com esse descontrolado... Não, porque tem, o God of War tem várias passagens que são fazem parte da mitologia, é legal. Ele não pagou nada pra estar aqui. Tá certo. E aí o que ele fez com os homens? Ele puniu, Prometeu e ia punir os homens. Porra, no mínimo. Assim, eu vou fuder os homens de vez. O que ele deu aos homens? A mulher. Acredita? Ué, isso é muito... A mulher, ponto final? Ele deu a mulher. Pensei que tu ia falar a mulher barbada. Não, mulher... cara, ele deu a mulher. A primeira mulher mortal, Pandora. Ele disse que as descendentes dela iam ser a ruína dos homens. Tava certo. Homem de visão. Pandora recebeu características de vários deuses. Ela era demais, cara. Ela era linda, ela era maravilhosa. Cada deus deu uma parada pra ela, assim, ó. Um dom de profecia ou beleza, coisa assim. Urano deu um saco, já que ele não tava usando, né, cara? Foi a primeira mulher com pacote. Que é isso? E Pandora significa a presenteada, né? A The Gifted One, né? Ela recebeu tantos presentes, era mega qualificada. Era uma mulher de primeiro partidão. A Megan Fox, se não tivesse aqueles dedões horrendos, né? You will never be the ruler of Olympus. O irmão de Prometeu, Epimeteu... Caralho, meu irmão, essa família é foda. É o Prometeu, o Epimeteu, cara. Eu quero saber onde é que tava o que te meteu nessa hora. Que era o irmão da Pandora, né? Que era deus da música, não é isso? O pandeiro, né? É que pariu, cara. Caraca, parabéns. Atrapalhou, cara. O Epimeteu se apaixona por Pandora e se casa com ela. Aí Zeus falou assim... Peraí. A Pandora não era presente pra galera? Pros humanos? Pra galera. Eu achei que ela fosse da galera também. Tipo a Smurfette. Exatamente. E Zeus dá um presente final a Pandora. Que, por erros de tradução, acabou ficou conhecido como a caixa de Pandora. Mas não era uma caixa. Era um jarro. As pessoas conhecem... a lenda da caixa de Pandora, mas o correto mesmo é um jarro. Um jarro que tem uma tampa, né? Aquele jarro que os gregos usavam pra guardar grãos ou vinho, etc. Pra guardar compota. A caixa... Chama-se ânfora. Era uma ânfora de Pandora. E falou assim, não abra esta porra, ok? Cara, era realmente mal intencionado. Qual é a outra mitologia onde a gente vê essa parada? Uma maçã. Exatamente. A maçã, olha aí. Não abre esta porra que, sabe, toma aí, só não abre, beleza? Então. Quanto tempo durou até ela abrir? O Prometeu tinha avisado o irmão, o Epimeteu, não aceita nada de Zeus, hein? Mas a Pandora era tão graciosa, sabia fazer a cabeça de um homem, né? Deixou aceitar. As cabeças, eu diria. Epimeteu viajou, Pandora ficou sozinha sem nada pra fazer, olhando pro jarro. Foi lá e abriu a porra do jarro. E que vem as explicações das coisas do mundo através da mitologia. Dentro do jarro havia males que inundaram o mundo. Males, pestes, dor, doença, sofrimento. Inveja, isso. Vingança, essas paradas. Eu achei que tinha menstruação dentro do jogo. É um castigo duplo, porque antes da menstruação vinha TPM, né? Então, o mundo é inundado por esses males, porque a mulher trouxe, né? Trouxe e abriu a caixa, abriu o jarro e espalhou. E aí ela fecha. Quando ela fecha, diz que sobrou algo ainda dentro da jarra. Sobrou esperança. Mas é engraçado como que os filósofos, historiadores, até Nietzsche, avaliam qual o significado de ter num jarro de males a esperança, né? A conclusão que se chega é que a esperança neste contexto era um mal também. Porque se o homem está destinado a sofrer, se o mundo está cheio de sofrimento, ter esperança apenas prolonga o sofrimento do homem, entendeu? Olha aí, os gregos. Então a esperança era uma ilusão apenas, né? Para o sofrimento que não acabaria nunca. Tem uma outra versão que faz mais sentido, que nessa caixa tinha tudo de bom, na verdade, né? E aí ela, quando ela abriu a caixa, deixou escapar tudo que era bom e só sobrou a esperança. Tem essa versão também, que é paralela às que você falou. Como se você tivesse perdido tudo que é bom na sua vida, ainda restaria a esperança. Também tem esse paralelo. Essa é aquela história de que é igual atualmente, que tudo tem que ter um final feliz, né, cara? Eu acho que a outra deve ser mais próxima do que os caras pensaram. Antes de ser a esperança é a última que morre, a esperança é a última que sai do jarro, né? Quer ver mais um exemplo de como a humanidade explicava tudo o que acontecia à sua volta com os mitos? É a história de Perséfone e o inverno. Perséfone era a filha de Zeus com Deméter, que era a deusa da colheita e da fertilidade na Terra. Tem várias versões. Uma versão, Perséfone foi capturada por Hades, e outra versão, Hades pediu Perséfone em casamento e Zeus liberou. O fato é que ele levou ela para o submundo, né, para ser a noiva, Perséfone. E Deméter ficou arrasada. Mega, como ela era a deusa da colheita e da fertilidade da Terra, a Terra ficou uma merda também. Acaba que, de tanto falatório no ouvido de Zeus, ele convence ele a trazer Perséfone de volta pro Olimpo. Só com uma condição: todo ano ela tinha que passar 3 meses com Hades. E aí, quando isso acontecia, Deméter ficava mega triste e a Terra sofria. Esse é o inverno. Olha aí. A mitologia tá cheia dessas paradas, até no nível pessoal, né? Porque a melhor história que todo mundo conhece, todo mundo ouve, também é uma história tipo a Caixa de Pandora, assim, que a galera ouve e às vezes nem sabe o que é a história do rei Midas. Que é uma história, fala um pouco de ganância, né? Que é basicamente isso, né? Que o Dionísio, o deus Dionísio, o mestre dele é um bebum maluco, né, cara? O cara se perdeu e tal, e aí o rei Midas pegou, o mestre do cara, tratou o cara bem, não sei o que tal. O Dionísio chegou e falou assim: olha só, esse negócio é o seguinte, tu é um mortal, já que você tratou o meu mestre, eu vou te dar o que você queira. Você fala aí o que você quer que eu... E o Midas escolheu, né? Tudo que ele tocasse virava ouro. Uhum. No começo é uma beleza, né, cara? O cara tocava, virava ouro, tudo virava ouro. Logo, logo, cara, o cara não conseguia nem comer. Que ele pegava um pão, pão virava ouro. Pegava um jarro d'água, parada virava ouro. Não tinha jeito, entendeu? Não podia nem mijar, né? E aí foi isso, cara. Aí a parada é essa, né? Tipo, no começo é bom, depois aquilo vai te... Vira uma maldição, exatamente. Vira uma maldição, né? Isso aí. Eu conheço a história ao contrário. Ah. Que é o rei merda. O cara toca, meu irmão, esmerdalha tudo. É incrível, cara. Exato. Existe, existe. Never be the ruler of Olympus. A gente agora falou sobre o mundo dos deuses interagindo com os deuses, né? Mas também existem muitas histórias fascinantes dos deuses interagindo com a humanidade. Porque é interessante ver como em várias outras mitologias, até no hinduísmo e outras religiões orientais, existiam muitos deuses e criaturas divinas que tinham formas bestiais ou animais, né? É, até na cultura egípcia tinha lá os bichos com... né, com cabeça de cachorro, tem Ganesha, né, o elefante hindu e tal, tem todas as criaturas japonesas e orientais. São os gregos foram os caras que começaram a retratar os deuses de forma humana, com a forma deles, a forma de gente. Até porque, né, em todas as histórias, eles participam, né, de uma maneira muito mais humana com eles. Eles interagem com os humanos. Às vezes, tem certos momentos que o cara tá lá e o cara saca: pô, esse cara é um deus. Exato. Mas até então, ele tava ali misturado. Ele gostava de fazer essa sacanagem, né, cara? De não se mostrar e tal, pra testar os humanos, não sei o quê. Zeus, por exemplo, pô, valorizava demais o cara que hospedava bem as pessoas, né? Uhum. Essa era uma das principais características humanas pra Zeus. O cara tinha que ser um bom anfitrião. Uhum. Então, volta e meia, ele batia na porta porta de alguém pra ver o que, que o cara ia fazer. E o cara não sabia que era Zeus, até um certo momento lá. E aí, mas aí o Zeus fazia o quê? Chegava de mendigo. Se o cara falasse, sai daqui, mendigo, sou imundo, aí pronto. Pá, se o cara fizesse isso, tava na merda, né? Mas aí, às vezes, o cara abria a porta, leva aquele mendigo lá, falava, isso tá com cara de pegadinha, né? E chamava o cara pra dentro. E, invariavelmente, também, Zeus acabava comendo a mulher do cara, né, cara? O bicho não conseguia se controlar, hipótese nenhuma. Zeus era tão sinistro, né, que a esposa dele ia ficar maluca de ciúme atrás do cara, procurando o cara em uma porrada de lugar, e o cara se fantasiava de cabrito, de não sei o que, pra fugir dela. É, isso aí. Então, e a maioria das histórias, se você for pegar, o grosso era tentando se vingar das mulheres que Zeus comeu, né, cara? Quase tudo acaba nisso. Ou nas mulheres ou nos filhos dele, né? Mas mais até as mulheres. Zeus teve várias esposas deusas, né? Era uma delas, teve Deméter, e era... Lembrando que era, além de tudo, era irmã dele, né? É. Exato. Ó, Zeus teve filho com irmã, com filha, com neta, com sobrinha, até com a avó, Deus. Nossa Zeus teve senhora! Filho com Gaia. Olha, panela assim. Velha, que faz comida boa. Ou seja, ele pegou de tudo, né, cara? Ele então... é o Zé Maia da mitologia grega. É, isso aí. Mas o Zé Maia, pelo menos, cara, sempre escalado como protagonista, pega a protagonista também, né? Zeus não tinha tempo quente, cara. Ele pegava ele era mais o estilo Bill Clinton, assim. Qualquer parada tava valendo, né? You will never be the ruler of Olympus. Numa dessas andanças na Terra, Zeus se apaixonou por uma mortal chamada Alcmena. Ficou maluco, foi tarado pela mulher. E ela era fiel ao marido dela, ela não queria saber, sai daqui e tal, tal. O cara foi pra guerra, Zeus se disfarçou do marido, ficou com a forma do marido. Que a gente já falou, né? Era a principal tática dele. Exato, e comeu. Dessa vez comeu, não devorou. No sentido bíblico, não gastronômico. Exato. Engravidou a mulher, pronto. Nasceu o filho, um semideus, né? Um filho de um deus com uma mortal. O nome deste rebento era Heracles, o nome grego. O nome romano, que todo mundo conhece, famosão, Hércules. É, e esse foi um relacionamento que, pô, afetou muito a Hera. Exato. Né? Ela ficou maluca com essa história do Hércules. Tanto é que a maioria das vinganças dela é quase sempre contra a mulher que Zeus comeu. Caso em específico, era contra a mulher e contra Hércules também, cara. Que ele pudesse fazer pra sacanear a vida dele, ela fazia. E fez a vida inteira e começou no berço. Quando duas cobras, serpentes, o cara mordeu o Hércules, e o cara estrangulou as duas serpentes, o bebê, meu irmão. Pegou as duas serpentes e estrangulou no berço. É, ele era tipo Bambam, né? Era Bambam. Exatamente, era um bebê. Esse nível. Interessante que o homem, ele tinha que tentar ser direito, justo, por medo dos deuses. Ele, assim, não podia ser um filho da puta, porque ele ia enfrentar a consequência, a ira dos deuses. É, hoje em dia não é diferente. Só que os deuses não tinham que enfrentar consequências. Hera não podia fazer nada contra Zeus. Tá bom, ele podia trair ela quantas vezes ele quisesse, que não ia acontecer porra nenhuma. O que, que ele ia fazer? Se divorciar, pedir metade do Olimpo? Ele até brincava com ela, deixando ela... Ele gostava de deixar ela puta. Isso é claro que ele gostava. Não, mas a vingança da Hera recaía sobre os filhos. Não, porque ela não podia fazer nada com Zeus. As únicas pessoas de que ela podia se vingar era dos filhos dele, das mulheres dele, entendeu? Então eles é que sofriam. Então ela tentou, ela escrotizou Hércules até o filho da mãe ficar maluco a vida inteira. Ele se tornou alcoólatra foda, o Hércules, né? E foi num ataque de loucura e de alcoolismo que ele matou os filhos. Não, e não era só isso. O cara não parava em um emprego, né, cara? Que isso, cara? O cara conseguiu todos os trabalhos. Mas não parava em nenhum, é o que eu tô falando. É o que eu tô falando, cara. Qual é a história dos 12 trabalhos de Hércules, famosíssimos? Eram 10, na verdade, né? Originalmente. Ele, fudido porque matou a família, arrependidaço. Matou a família e foi ao cinema com o Maurício matar. Não é a história do Kratos essa, é de Hércules. É de Hércules e de todos os filmes. Exatamente. Ele, como penitência, foi até o arqui-inimigo dele, o rei Eristeu. E o Eristeu propôs ele fazer 10 trabalhos dificílimos. Só assim ele seria purificado e ganharia imortalidade. Esse era esperto. Eu não tô corrigindo, não. Só dizendo essa claro. Outra versão, que na verdade ele foi ao oráculo de Delfos, né? Ah, o oráculo de Delfos deu pra ele esses 12 trabalhos conforme ele se redimia da morte dos filhos e da esposa. Caridade não pensou em fazer. Quais eram os 10 trabalhos, os primeiros 10, né? É matar o leão da Nemédia. Tranquilo. Segundo trabalho, não necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou dizer a ordem. Segundo era matar a Hidra de Lerna. Tinha 7 cabeças, cuspia fogo, aquela coisa, né? Então. E arrancava uma, nascia outra. Exato. E aí, como é que ele matou? Não era nenhum bicho de 7 cabeças. ele mandou um brother dele ficar cauterizando as feridas. Era o primo dele. O primo dele ajudou. Ele cortava, o cara ia lá com ferro quente. Pô, esse cara era mais foda que o Hércules, mano. esse cara era fogo, cara. Puta que pariu. Depois era capturar a corça de Gerínia. Corça? Tinha patas de bronze, era veloz pra cacete. Ah, tá. Mais um trabalho. Acabar com um javali selvagem que assolava lá o monte... A Ilha de Lost. Irimanto. Limpar... Em um só dia, as estrebarias do rei Algés. Isso aí, Azaghal, ó. Foi aquela vez que ele se ferrou e teve que pegar um emprego de faxineira. Foi aí. É sério, tava cheio de estrume, de cocô e tal, aí ele tinha que lavar. Ele desviou o curso de um rio e lavou tudo. Ah, recomendo. Dois rios, né? Seis, acabar com as aves ferozes que habitavam o lago Estinfa. Ele desviou o curso de um rio e esse rio terminou em São Paulo, né? Tá ótimo. Tá todo mundo nessa oportunidade, velho. Depois, capturar uns touros loucos em Creta. Depois, eliminar as éguas antropófagas do rei da Trácia. Depois, era roubar o cinto de ouro da rainha Hipólita no país das guerreiras Amazonas. E, por último, capturar os bois selvagens. Esse aí do cinto, Gerião. Ele perdeu um tempo, né? Oi? Do cinto? Porra. Porque era um cinturão pélvico, cara. As guerreiras amazonas, cara. Mas aí, quando ele completou as 10 tarefas, o Eristeu, ou o oráculo de Delfos, não aceitou duas tarefas, porque achou que ele não valeu, roubou. Foi desclassificado, roubou. Ele roubou. Que no primeiro... A da cauterizada, ele roubou cauterizada, forte. Eles não consideraram a Hidra, porque teve ajuda lá. E não consideraram a limpeza das estrebarias, porque ele foi pago. Ele aceitou dinheiro pra fazer isso. Ele era uma puta paga. E a sua tia? Duas putas pagas. You will never be the ruler of Olympus. Deram 2 trabalhos a mais pra ele. Esse foi desclassificado e aí, aí viraram 12 trabalhos, né? Que o 11º era entrar no Jardim das Espécies lá e roubar as maçãs douradas das ninfas. Tinha que passar pelo Atlas pra fazer isso, aliás. E o último... Tinha que passar pelo Atlas? É. E ele não podia fazer nada, tava segurando o mundo nas costas. Esse era a moleza. Ainda dá zoada no malandro, né, E o 12º, que era o mais difícil, que era capturar Cerberus, o cachorro de 3 cabeças, guardião do submundo de Hades. E aí rola a boca pequena de que ele não capturou porra nenhuma, né? Ele fez um acordo com Hades. Hermes ajudou ele nesse acordo. O Hades liberou o Cérbero pro Heracles, desde que o Heracles não machucasse o bicho, pra ele lá fazer uma pose e devolvesse depois. Tá vendo? Olha só, cara. O Hermes quem é? O Hermes é o malandrinho que tinha a asa no pé, estilo Príncipe Namor. Isso. É o deus da agilidade, da mensagem. Ele era o mensageiro, né? É o deus também o deus da ladroagem, entendeu? Tudo que é envolvido, coisa de rogue é com ele. Né? Exato. E, acabou que o Hércules ganhou no fim da vida, ganhou a imortalidade e foi viver com os deuses. Ai, cara, mas... Grande herói. Que história de merda. Acabou... Acabou com Hércules pra mim, cara. Por quê, cara? Muita coisa ainda ele. Mas ele fez muita coisa além dos 12 trabalhos. Ele foi um herói. Vai ter depois a Guerra de Troia, um monte de coisa. Foram quantos trabalhos? 12. 12. Galera, o programa está gigante. Com certeza. Não dá pra ser numa ida só. Fica muito grande. Então, numa ida só. Vamos dividir isso em dois. Esperar que ele não se divida mais ainda. Este Nerdcast, a parte A, se encerra agora. A parte B vem sexta que vem. Tá muito engraçado, tá muito interessante. Você não vai perder por esperar, cara. Fica aí sexta-feira que vem, parte B do Nerdcast Mitologia Grega.